Ai Jesus, eu já descobri o meu caminho. Não quero o que muitos cara quer: fama, dinheiro, um pouco de mulher. Não, meu horizonte vai muito mais além. O dinheiro é sujo, eu prefiro morrer sem do que trocar os ideais em qual eu acredito. As portas se abriram, qual é o veredito? Apóstolo de Deus, Judas se corrompeu e no final caiu. A mensagem foi passada, meu coração ouviu. Eu faço por mim, também pela cultura. Forte e imponente, essa é minha postura. Não terminei escola, minha escola foi a rua. Já me vi no pódio, eu sonhei com o caixão. Eu ajudei alguns, recebi ingratidão. Perdão, nada é em vão. O mundo dá voltas, essa lei é do mundão. Devo dizer, correndo o risco de parecer ridículo, que o verdadeiro revolucionário é movido por um grande sentimento de amor. O conhecimento nos faz responsáveis. Ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética. Sonhe e será livre de espírito. Lute e será livre na vida. Esse é o meu caminho. Determinado a mostrar que é muito mais do que talento. Rap é minha vida e esse é meu argumento. Lamento os que ficaram no caminho, ovelha negra. Aqui não, prefiro ir sozinho. Eu fui treinado nas ruas mais escuras. Eu fui treinado do jeito mais cruel. Passei no purgatório e no caminho de Abel. Eu vi o sangue no gramado, mas Caim não tava lá. Eu tava muito longe, ele não ia me alcançar. Deixei o futebol e me encontrei um microfone com mais garra do que eu. Só se fizer um clone, eu sei que essa merda não vai se concretizar. Não vou criar outro louco pro sistema enfrentar. O observo das esquinas, eu tô sempre escrevendo. Quase 25, eu tô amadurecendo. Minha alma pinga em cada tonelada de suor. Como eu vou ser bom se eles preferem o meu pior? Vocês riem de mim por eu ser diferente. Eu rio de vocês por serem todos iguais. Não vivo para que sua presença seja notada, mas para que sua falta seja sentida. Não ligo para que me olhem da cabeça aos pés, porque nunca farão minha cabeça e nunca chegarão aos meus pés. Eu te entendo, irmão. Eles não dão valor quando vem do coração. Mesmo assim a gente segue sozinho. Espero que os meus pais aguentem o resto do caminho. Deus, você ainda escuta a minha reza, porque faz uma cota que a gente não conversa. Talvez esteja errado por pensar assim, mas que não caia em tentação que eles que pensam igual a mim. Pois somos reais igual poucos conseguem ser, e fazemos do rap um motivo pra viver. Por isso algumas letras mandam mesmo se fuder. Aqueles que fazem rap somente por lazer, os que não têm talento e que só fazem plágio, os que não têm respeito, mesmo assim tocam na rádio. Um brinde aos verdadeiros que estão na correria. Eu poderia cada rima que faria demonstrar até aonde a gente iria. Os poderosos podem matar uma, duas, até três rosas, mas jamais conseguirão deter a primavera inteira. Os grandes só parecem grandes porque estamos ajoelhados. Pense nisso, lute, acredite, acredite em você. Vamos! Derrota após derrota até a vitória final.